Sabrim, Eronoverabo, Noverabo, Isai, Burio, Hatu, Adunam, Eleino, Melacholom, Boirei, Priagofen, Baruch atu Adonam Eloheinu melech v'olam, asher kidishonu b'mitzvot sof, v'rotzonu v'shabbos kodshoi, v'av v'rotzonim chilonu, zikuroinu ma'aseh bereishit, ki hu yom techilu l'mikruei kodesh, zecher l'yetzias mitzrayim, ki vonu v'chatu v'oison kidashtu mikol v'amim, v'shabbos kodshoi v'av v'rotzonim chaltonu, Baruch atu Adonam Mekadesh HaShabbos. Horowitz, Salomon, Gajer Gizela, Gajer Gizela, Parala, Birnbaum, Goldstein. Mas pode me ajudar, eu não consigo encontrar meu marido. Pra lá, pra lá. Por favor, eu... Itzhak Hudas. Hudas? Itzhak... Zucker, Helena. Zucker, Helena. Hier ist Salomon. Hier ist Salomon. Hauptmann Heim. Weizmann, Herr Ludwig. Herbert. Elsa Bauchmann. Josef Klein. Klein. David Ignacy. Paula Bitter. Nadel Rahel. Steiner Gertruda. Sabe quem é aquele homem? Não sei não, senhor. Thank you. Sim, senhor. Sirva uma rodada de bebida a eles. Muito bem, senhor. E quem eu devo dizer que ofereceu? Pode dizer que fui eu. Você o conhece? Descubra quem é ele. Sim, senhor. Aniska, eu daria tudo para vê-la cantar hoje à noite. Mas eu sei que não vai. Você me encabula. Mas o que ele está fazendo? Espere aqui. Ah, como vai? Deixou sua mulher sozinha num lugar como esse? Minha querida, você é a imagem da solidão. Mas que perfume adorável está partindo meu coração. Mais uma cadeira, por favor. Vodka para meu amigo e para a senhorita. Im Grunewald, im Grunewald, es Holzauktion. Ist Holzauktion, im Grunewald, im Grunewald, es Holzauktion. Venham para a mesa, garotas! Bebam conosco! Ah, vamos nos casar! Ganze Kraft der Süßholz kosten Taler, nen Taler, nen Taler. Der ganze Kraft der Süßholz kosten Taler, nen Taler. Obrigada. Vou contar o que eu acho de cooperação. Alguns dias depois que saiu a lei que todos os judeus tinham que usar a estrela, os alfaiates judeus estão vendendo-as em enormes quantias e grande variedade de tecidos a 3 lotes cada. Fale-me dos vinhos que tem. Tem um excelente Riesling alemão 1937. Francês, um Bordeaux, um chocolatês, um joelho, um... Eles não sabem o que significa essa lei. É como se fosse um emblema de um clube de botaria. Margot, 29. Não temos. Borgonha, então? Romani, Conte, 37. É a natureza humana. E fazemos isso para evitar o pior. É o que fizeram há milhares de anos. É o que eles fazem. Resistem às tempestades. Essa tempestade é diferente. Não são os romanos. É a SS. Senhor? Quem é aquele homem? Oh, aquele? Aquele é Oscar Schindler. Thank you. Rabino, por quanto tempo as escolas ficarão fechadas? Eu não sei responder Artigo a essa 47. Pergunta. O que você a sabe? Você não sabe de nada. Dizendo, eu conheço a convenção de Yaya. Eles foram à nossa casa e disseram que não morávamos mais lá. A casa pertence agora a um oficial da SS. Por favor, eu só sei o que me dizem. E o que eles me dizem muda todos os dias. Vocês não deviam nos ajudar? Eu conheço o decreto, Rabino, eu conheço bem. Bom, e se eu tirar esse negócio daqui? O que eles vão fazer comigo? Vão atirar em você. Agora, por que não para de falar besteira? Itzhak Stern. Estou procurando Itzhak Stern. Você é Itzhak Stern ou não? Sou. Onde podemos conversar? Havia uma empresa na rua Lipova, onde você era o contador. Faziam o quê? Panelas? Pela lei, devo lhe dizer, senhor, que sou judeu. Bom, eu alemão. E daí? Acha que era um bom negócio? De lucro modesto. Não entendo nada de esmaltados. E você? Eu era apenas o contador. A técnica é simples, você não acha? Trocando-se as máquinas, você pode fazer outras coisas. Kits portáteis, com talheres, para o exército. Quando a guerra acabar, você pode esquecer. Mas, por enquanto, pode fazer uma fortuna, não acha? Acho que a maioria das pessoas agora tem outras prioridades. Como que? Eu tenho certeza que o senhor ficará bem assim que fechar os contratos. Quanto piores ficarem as coisas, melhor será para o senhor. Bom, eu posso conseguir as assinaturas de que preciso. Essa parte é fácil. Arranjar o dinheiro para comprar a fábrica. Isso é difícil. O senhor não tem dinheiro? Não, o bastante. Sabe quem tem? Judeus. Ah, investidores. Você deve ter contato com os comerciantes judeus daqui. Que comerciantes? Judeus não podem mais fazer negócios. É por isso que essa fábrica foi confiscada. Mas eles não seriam os donos. Eu seria. Eu os pagaria em produtos, panelas. Panelas? Alguma coisa que pudessem usar. Alguma coisa que pudessem ter nas mãos, trocá-las, fazer o que quisessem. Todos ficariam felizes. Se quiser, pode administrar a empresa. Deixe-me entender. Eles colocam o dinheiro. Eu trabalho. Se não se importa, o que o senhor faz? Eu vou colocar a empresa no mercado. Vou fazer com que tenha uma boa imagem. Nisso eu sou bom. No trabalho, não. Não no trabalho. Apresentação. Acho que não conheço ninguém que se interessaria por isso. Mas eles devem, Itzhak Stern. Devem se interessar. Lote é 2,45 por 1. A gola de visum e um bonito casaco. Ela pode trocar por cupons de alimentos. Pavios para lâmpadas. Tem um caminhão cheio de pavios? O que é que eu vou fazer com um caminhão cheio de pavios? 9 por 12, 9 por 14, não sei. Grande, bonito persa. O quê? Não reconhece isso? Graxa de sapato. E recipiente de metal? Você pediu graxa de sapato. Em recipiente de metal. De metal. Isso é vidro, não foi exatamente o que eu pedi. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? É, qual é... O meu cliente vendeu o cliente dele, que vendeu para o exército alemão. Só que quando chegaram lá, graças a esse frio congelante, estavam quebrados. Todos os 10 mil vidros. Não é problema meu. Não é problema dele. Não é o problema dele? É, não é meu problema. Não. Uhum. Muito bem, o exército alemão vai querer saber de onde vieram. E eu vou fazer com que fiquem sabendo. Agora é seu problema. Fiquem calados. Recipiente de metal. Olá. Desculpem a intromissão, mas que camisa bonita. Bonita camisa. Sabe onde posso arranjar uma como essa? Como essa aqui? É ilegal comprar ou vender qualquer coisa na rua. Nós não fazemos isso. Viemos aqui rezar. Você tem alguma ideia de quanto custa uma camisa dessa? Coisas bonitas custam caro. Quantas? Eu vou precisar de outras coisas também, eventualmente. Isso não é problema. De vez em quando. Uhum. Não podia ser melhor. Podia ser pior. Como? Diga-me. Por Deus, pode ter algo pior! Vendobra? O que é isso? Ah, o... Judenrat tem sua própria polícia agora. Não diga. Ordnungsdienst. Eu sou um policial agora. Dá pra acreditar? Eu sei que é difícil. Ah, não. Não é difícil de acreditar. É um bom negócio. Aliás, é o único negócio aqui. Talvez eu possa falar com os meus superiores sobre você. Seus superiores? Que isso? Eles não são tão ruins como dizem. Eu sei, eles são piores do que dizem, mas é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Me dá a licença de moradia. Dá. Toma. Está engraçado com esse boné, Goldberg. Parece um palhaço, sabia? Ele é um homem muito importante. Dê-lhe apenas 2 minutos de seu tempo. Desde quanto tempo é dinheiro? Sentem-se e escutem. Por favor, senhor. Para cada 1.000 que investirem, eu pagarei... 200. 200 quilos de esmaltados por mês a começar em julho, continuando por 1 ano. E depois estaremos quites. É isso. Muito simples. Não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Olhem para o lugar onde vivem, olhem para onde foram levados. Não é muito bom. Há 2 meses teriam razão, agora não. Dinheiro é sempre dinheiro. Não, não é. É por isso que estamos aqui. A troca de mercadorias será a única moeda que valerá alguma coisa no gueto. As coisas mudaram, meu amigo. Eu convoquei a reunião. Disseram ao Sr. Stark que queriam falar comigo. Eu estou aqui e fiz uma oferta justa. Justo seria um percentual da empresa. Podem esquecer tudo e saiam daqui. Como saberemos que você cumprirá o que disse? Porque eu disse que faria. Querem um contrato para ser registrado em cartório? Eu disse que faria. Esse é o contrato. O salário padrão da SS para o trabalho judeu é de 7 marcos por dia. 5 para os inexperientes e mulheres. Isso é o que você paga ao departamento financeiro do Reich. Os judeus não recebem nada. Aos poloneses você paga salários. Geralmente eles conseguem um pouco mais. Está me ouvindo? O que foi isso sobre a SS? O salário? O quê? O salário do trabalhador judeu é pago diretamente à SS, não ao operário. Ele não recebe nada. Mas é menos. Menos do que eu pagaria a um polonês. É mesmo. É aí que eu quero chegar. Os poloneses custam mais. Por que eu deveria contratar os poloneses? A fábrica de esmaltados na rua Lipova é de um alemão, mas fica fora do gueto. Aí podem fazer trocas por outras mercadorias, ovos, o que precisarem com os operários poloneses. Não vou conseguir isso aqui. E mais, ele está precisando de 10 mulheres saudáveis para o... Para... Eu sou saudável. Está bem. Traga sua irmã, certo? Preciso convencê-los de que você pode contribuir, que é valioso como força de... Por exemplo, eu sou um músico. E se eu não conseguir? Seu nome vai para uma lista. Eu ouvi que seu nome vai para a lista e eles colocam as pessoas não, no caminhão. Não, não, não é verdade. Você é músico? É. Sim. Sim. Eu arranjaria um bom esconderijo se fosse vocês. Eu não vou me esconder como um animal. Existem esconderijos. Sou formado pela Universidade de Lvov. Eu trabalhava na estação hidrelétrica de Rosnov. Lauschen. Eu vou pegar os papéis necessários, porque essa carteira não serve mais. Você pode ficar nessa fila o dia todo e não resolverá nada. Ela já não serve mais. Você tem que sair da fila agora e conseguir uma carteira azul, um Blauschein, que diz que você é uma operária essencial. Eu vou pegar os papéis para você na farmácia. Do Pankovic, é logo ali, veja. Adivinha quem está aqui? Poldek. Gostando do frio, Poldek? Gostando das filas? Precisa de graxa de sapato? É recipiente de metal? Não, não sou essencial. Acho que não entendeu bem o significado da palavra. Sem Blauschein, senhor. Vá para lá. Anda. Próximo. O que quer dizer com não ser essencial? Eu ensino história e literatura. Desde quando não é essencial? Ele é polidor de metais. Não estava certo? Muito bom. Ele tem 53 anos. Está muito novo. Obrigado. Você ficou maluco? Deixou isto na gaveta? Quantas vezes tenho que lhe dizer? Seu certificado de trabalho tem que estar no seu bolso o tempo todo. E você deixa seu certificado na gaveta? Quantas vezes vou ter que lhe avisar? Sou polidor de metais. Peguem a folha redonda de estanho e mergulhem na emulsão. Depois, coloquem-na no centro da prensa. Temos um panelão de sopa. Panela de sopa. Panela de sopa. Gross, senhora Gross, fiquem juntos. Ouça, senhor, eu tenho 10 autorizações de trabalho para Deutsche Maiwaren Fabrik, assinadas pelo senhor Bunker e por mim. Se estiver carbonizada, limpem com uma lima. Mas não devem tocar nos dois eletrodos ao mesmo tempo. Serão eletrocutados. Tente você. Coloquem o metal na prensa, mas tenham muito cuidado, a não ser que queiram que seus dedos façam parte de uma chaleira. Ocupação? Eu sou escritor e eu toco flauta. Mas Moses é metalúrgico especializado. Ele sabe fazer panelas, ele sabe fazer tanques, ele faz qualquer coisa que o Sr. Schindler pedir. Ele é altamente especializado. Dê sua carteira. Moses, entregue sua carteira. Agora, mergulhem o tacho com as tenazes na solução de esmalte. E depois de girá-lo, retire-o cuidadosamente e deixe fora para secar. E seja lá o que eles lhe pedirem, deixe que eu a represento e falo por você. Não diga uma palavra. Arquivo, contas, manter a minha agenda em dia, taquigrafia e datilografia, é claro. Como está a sua datilografia? Ah, muito boa. Por favor. Preciso de uma secretária. Escolha uma. É difícil. São todas tão qualificadas. O senhor tem que escolher. Sorriam. Sorriam. Sorriam. Chá em caixa é bom. Café, patê, salsicha kielbasa, queijos, caviar beluga e... Caviar. Claro, quem conseguiria viver sem cigarros alemães? Quantos encontrar? E frutas frescas, as verdadeiras raridades, laranjas, limões, abacaxis. Eu quero várias caixas de charutos cubanos, os melhores. E chocolate escuro amargo, não aqueles tabletes finos. Barra de chocolate do tamanho da minha mão, aquele que se come quando se prova vinho. Para beber, precisamos de muito conhaque, o melhor, Hennessy. Champagne Dom Pérignon e eu quero sardinhas Lepadon. E também tente encontrar meias de nylon. É um grande prazer anunciar que iniciamos as operações da Deutsche Maiwaren Fabrik. Louças esmaltadas de fabricação superior, especialmente idealizadas e desenhadas para uso militar. Utilizando somente o mais moderno equipamento, a equipe de projetistas e artesãos da DEF é altamente especializada e experimentada para oferecer um produto de qualidade sem paralelo, permitindo-me fabricar com absoluta confiança e orgulho toda uma linha de utensílios incomparáveis em todos os aspectos aos dos meus concorrentes. Vejam a lista das cores disponíveis. Na expectativa da sua aprovação e esperando uma longa, próspera e mútua associação, eu dedico a vocês antecipadamente minha mais profunda gratidão. Sinceramente, Oskar Schindler. Eu preciso de 700 grossas de hoje até a próxima quinta. 900, não. Faça 10. E essa mercadoria aqui vai para a fábrica Madrid na terça. Terça da semana que vem. Meu pai sempre dizia que se precisa de três coisas na vida. Um bom médico, um padre clemente e um contador inteligente. Os dois primeiros nunca me foram muito úteis. Mas o terceiro... Tente fingir, pelo amor de Deus. Isso é tudo? Estou tentando agradecer. Estou dizendo que não teria conseguido sem você. O mais comum seria o reconhecimento da minha gratidão. Seria também a propósito de uma atitude cortês. De nada. Saia daqui. Klonovska, quem é? Ela está com vergonha. Olhe para ela. Quer saber? Você gostaria dela? Oscar, por favor. O quê? Eu não tenho que gostar dela só porque você gosta. As coisas não são assim. Você prosperou aqui. Você está maravilhosa. Cuidado com o degrau, senhor doutor. Senhora Schindler, Marek. Tudo isso não é uma brincadeira? Brincadeira? As roupas, poderia ser brincadeira. O carro, o apartamento. Espere. Adivinhe quantas pessoas estão na minha folha de pagamento. Oscar. Meu pai, no auge do seu sucesso, tinha 50. Eu tenho 350 trabalhadores na fábrica com um objetivo. Fazer panelas? Fazer dinheiro. Para mim. Escuta, alguém pergunta por mim? Em casa? Todo mundo. Todo o tempo. Eles não esquecerão tão cedo o nome Schindler aqui, eu garanto. Oscar Schindler. Eles dirão. Todos se lembram dele. Ele fez coisas extraordinárias. Ele fez coisas que ninguém fez. Ele chegou aqui sem nada, com uma maleta. E transformou uma empresa falida numa grande fábrica. E deixou um grande baú. Dois grandes baús com muito dinheiro. Todas as riquezas do mundo. É reconfortante saber que nada mudou. Está enganada. Não dava para saber disso antes, mas sempre faltava alguma coisa. Em todos os negócios que entrei, eu posso ver agora, não fui eu quem falhou. Faltava algo. Mesmo se eu soubesse o que era, não havia nada que eu pudesse fazer, porque não se pode criar essa coisa que faz toda a diferença do mundo entre o sucesso e o fracasso. Sorte. Guerra. Cidade. Eu perguntei se eu devo ficar. É com você. Me prometa, Oscar, que nenhum porteiro ou maître jamais pensará que eu não sou a senhora Schindler. E eu ficarei. Adeus, querida. Até breve. Eu poderia tentar ler isso ou poderia comer meu almoço enquanto está quente. Estamos indo bem? Sim. Melhor que mês passado? Sim. Há razão para pensar que mês que vem será pior? A guerra pode acabar. O que é? Tem um maquinista lá fora que gostaria de agradecer pessoalmente por ter lhe dado o emprego. Ele vem todos os dias, está muito agradecido, só vai levar um minuto. Sr. Lovenstein? Eu quero agradecer-lhe, senhor, por me dar a oportunidade de trabalhar. Olha, que isso. Eu sei que está fazendo um bom trabalho. A SS me espancou. Eles teriam me matado. Mas eu sou força essencial de guerra, graças ao senhor. Isso é ótimo. Eu trabalho duro para o senhor. Eu sei que sim. E continuarei a trabalhar duro para o senhor. É, isso é ótimo. Obrigado. Deus o abençoe, senhor. Muito bem. O senhor é um bom homem. Ele salvou minha vida. É, salvou. Deus o abençoe. Sim. Vamos. Deus o abençoe, senhor. Desculpe, Herr Direktor, mas já está muito tarde. Este é para o Obersturmbannführer, senhor. E esse é para a sua sobrinha Greta. É aniversário dela. Desculpe, Stern. Nunca mais faça isso comigo. Vá. Vá, dirija, não faça reverência. Você, por acaso, notou que aquele homem só tinha um braço? Sério? E ele é útil? Muito útil. Como? Muito útil. Sucesso. Nos atrasaremos para o trabalho. Você não deve considerá-los seus, Oscar. Você precisa entender que alguns dos oficiais aqui não ligam a mínima para a sua produção. Para eles é uma questão de prioridade nacional que os judeus retirem a neve. Não tem nada a ver com a realidade, Oscar. Você sabe disso e eu também. Judeus retirando a neve é como uma prova de soberania. Venha comigo. Eu sou um operário essencial. Operário essencial? Eu trabalho para Oscar Schindler. Trabalhador essencial de Oscar Schindler. Isso deu uma neta. Duas vezes inútil. Eu perdi um dia de produção, Rolf. Eu trabalho para Oscar Schindler. Danka, olhe para a neve. Olha para a neve. Olha para a neve. Eu perdi um operário. E espero ser compensado. Faça uma queixa no departamento financeiro. É seu direito. Me adiantaria. É claro que não. Um chefão do Departamento de Orçamento e Planejamento da SS veio almoçar e nos contou que acreditar que um trabalhador especializado judeu tem lugar na economia do Reich é traição, meu caro. Um operário maneta? Oscar. Ele era operador de prensa. Um perito. Herr Direktor. Merda. Eu não acredito. Stern, é você? Não, é Poldek. É sobre o Stern. Deixe sua bagagem na plataforma. Rotulem com clareza. Primeiro nome, depois sobrenome. Deixem sua bagagem. Ela chegará mais tarde. Deixem a bagagem na plataforma. Rotulem com clareza. Ah, ele está na lista. Está? Vamos encontrá-lo. Desculpe, eu não posso retirá-lo. Ele está na lista. Se ele fosse um operário essencial, não estaria na lista. Estou falando com um funcionário. Qual é o seu nome? Senhor, a lista está correta. Não lhe perguntei sobre a lista. Perguntei seu nome. Klaus Tauber. Tauber. Hauptschaffler. Esse senhor acha que houve algum engano? Meu gerente da fábrica está nesse trem. Se ele partir, a produção pare. A diretoria de armamentos vai querer saber por quê. Ele está na lista? Sim, senhor. Itzhak Stern. Bom, a lista está correta, senhor. Não há nada que eu possa fazer. Qual é seu nome? Meu nome. Meu nome é Condev. Hauptscharführer Condev. Qual é o seu? Schindler. S-C-H-I-N-D-L-E-R. Senhores, muito obrigado. Vou me assegurar de que os dois estejam no sul da Rússia até o fim do mês. Bom dia. Stern! Stern! Stern! Itzhak Stern! Senhor! Stern! É de Heckler. Minhas desculpas. Parem o trem! Desculpe-me. Ele está aqui! Parem o trem! Parem o trem! Assine aqui. Iniciais aqui. Não faz a menor diferença para nós, entende? Esse ou aquele é a inconveniência das vistas. É a burocracia. Eu não sei como deixei minha carteira de trabalho em casa. Eu tentei explicar a eles que era um engano, mas... Desculpe, foi burrice. E se eu chegasse 5 minutos depois? Onde eu ficaria? Eu acordei por causa de um sonho hoje. Eu estava falido e dividi um quarto com 12 pessoas que eu não conhecia. Só para perceber que eu estou mesmo falido e dividindo um quarto com 12 pessoas que eu não conheço. E você ainda ri? Eu tenho que rir. Você está vivendo atrás de muros. Os muros eu posso suportar. O que me cansa é viver dentro dessas restrições. Aqueles muros os mantêm do lado de fora, é tudo o que me importa. Eu gosto daqui. Existe uma coisa, eu não sei, uma sordidez ancestral em tudo. Você é só um escravo. Sou esperto. Ah, é, você é esperto, é um verdadeiro gênio. Você teve sua chance. Hoje, na verdade, tenho tempo para organizar um pensamento. Não consigo me lembrar a última vez que fiz isso. Quando foi a última vez que nós fizemos isso? Quando foi a última vez que paramos para conversar? Na verdade, ninguém me mandou para o caminhão. Ninguém confiscou os meus negócios. Você não tem nada para confiscar. Não existe mais lugar depois daqui. É isso, isso é o fim. O gueto é liberdade. Essa rua divide o gueto em dois lados. O lado direito, gueto A. Trabalhadores civis, operários de indústrias e coisas assim. Lado esquerdo, gueto B. Mão de obra excedente. A maioria idosos e enfermos. Por onde gostaria de começar? Tem alguma pergunta, senhor? Por que a capota está baixada? Estou morrendo de frio. Esperamos mão de obra de 25 a 30 mil. Segregados, é claro. Os homens no barracão perto da pedreira. As mulheres do outro lado. Onde é o meu lugar? Ali, senhor. Ali? Sim, a mansão. Você chama aquilo de mansão? A sinagoga, consegue ver? Aquilo não é uma mansão. Estamos planejando transformá-la em estábulo. Uma casa. O que tem ali? Kindergarten, 51. E temos um dentista, um sapateiro, médicos clínicos. Aqui estão elas, senhor. Uma de vocês é uma garota de muita sorte. Tem uma vaga em aberto. Longe de todo esse trabalho exaustivo. Na minha nova mansão. Qual de vocês tem experiência como doméstica? Melhor, eu não quero uma empregada com experiência. Todas as manias que eu vou ter que suportar. Eu não quero passar o meu resfriado. Seu nome? Helen Hirsch. O quê? Helen Hirsch. Eu não consigo escutar. Helen Hirsch. Hotel na Europa. Miserável engenheira judia, vadia. Comandante. A fundação toda tem que ser derrubada e reconstruída. Senão, haverá no mínimo um rebaixamento na extremidade sul do barracão. Rebaixa e depois cai. Você é engenheira? Sim. Meu nome é Diana Reiter. Sou formada em engenharia civil pela Universidade de Milão. Ah, uma judia educada, como Karl Marx. Onde está, filho? Eu vou. Mate. Como? Comandante. Eu só estou querendo fazer o meu trabalho. E aí eu o meu. Mas, senhor, ela é a mestra de obra. Não vamos discutir agora com essa gente. Certo. Vamos. Não! Mate aqui, sob minhas ordens. É preciso mais do que isso. Você tem toda a razão. Derrube tudo. Derrube e reconstrua, como ela disse. Temos mais coisas para ver, mas só temos mais uma hora de claridade. Bum, bum, bum. O dia de hoje é histórico. O dia de hoje será lembrado. Anos mais tarde, todos os jovens perguntarão sobre esse dia. O dia é histórico e vocês são parte dele. Há 600 anos, quando em outro lugar procuravam de quem era a culpa da peste bubônica, Casimiro, conhecido como o Grande, disse aos judeus que eles podiam vir para Cracóvia. Eles vieram. Vieram com seus pertences para a cidade. E se estabelecer. Eles tomaram conta. Prosperaram. Nos negócios, na ciência, na educação, nas artes. Eles chegaram aqui sem nada. Nada. E prosperaram. Por 6 séculos, existiu a Cracóvia judia. Pensem nisso. Essa noite, esses 6 séculos não passam de boato. Nunca aconteceram. Esse dia é histórico. Começaremos com o gueto B. Muito bem. Começamos pelos dois lados? Não, eu gostaria que começassem pelo lado direito. O lado direito. E depois o outro, está bem? Vamos fugir pelo esgoto. Eu vou ver se está tudo bem. Mila, arrume as coisas. Nada maior do que isso. Eu não consigo entrar no esgoto. Eu disse, eu não vou entrar. Você vai conseguir. Claro que vai. Eu não vou entrar no esgoto. Deine Papiere, Jude! Deine Papiere, Jude! Aquela vila! Was heißt hier Entschuldigung? Du bist total verrückt geworden. Ruhig bleiben! Nicht sprechen, einfach zu den Lastwagen gehen. Weiterlaufen, nicht sprechen. Weiterlaufen. Ela está quase morta. Largue-a. Por favor, senhor, me dê um minuto. Deixe-me levá-la para dentro. Você pode se juntar a ela. Ou ir para a fila. Mulheres à esquerda. Homens à direita. Mulheres à esquerda. Homens à direita! São governos para o país! Meu Deus! Você não. Você tem o Blaushein. O Blaushein não significa mais nada. Estão limpando o gueto. Não tem lugar suficiente para vocês. Do que você está falando? Nós já fizemos isso. Tem muito lugar ainda. Parece que eu mudei de ideia. Mamãe! Olha quanto espaço tem aqui. Agora olhe para mim. Você só está assustada. A menina pode ficar. Mamãe! Mas você não. Mamãe, eu tô indo. Fique onde está. É melhor que fique aqui do que sei lá onde. Mamãe! Comandante! Favela com eu, respeitosamente, informo que fui encarregado de tirar todas as malas da rua para que não haja obstruções para a patrulha. Termine e vá para a fila, soldadinho polonês de bosta. Senhora Dresner? Sim. Você é amigo dos meus filhos. Não se preocupe, eu vou ficar quieta. Não, fique debaixo das escadas. Eles virão logo para a busca. Você ficará segura aí. Rua, por favor, aquecida pelo sol. Por favor, esconde-se debaixo das escadas. Eu já olhei o edifício, não há ninguém aqui. Alô, Adam. Alô, Duncan. Venham comigo, vou colocá-las numa fila boa. Você conhece o ditado que diz que uma hora de vida ainda é vida? Você já não é mais criança, vou rezar por você. Joaquim. Das wollen wir heute noch schaffen? Nee, das schaffen wir nie. Eu queria que essa noite de merda acabasse. Acabou, somos operários agora. Deus, Ramon. Acorda, acorda. Prepare o café. Prepara você. A SS vai comandar algumas fábricas em Kuashov. Uma metalúrgica, uma fábrica de escovas e outra de reciclagem de roupas dos judeus dos guetos, que irão para famílias alemãs desabrigadas. Mas são indústrias particulares como as suas que mais irão se beneficiar com a mudança para o interior do campo do comandante Alves. Não, por favor, à vontade. Como vai? É um prazer vê-lo, amigo. Oscar Schindler. Leo Yon. É um prazer. Por Franz, que prazer vê-lo. Alô, Oscar. É bom que esteja aqui. O prazer é todo meu. Yuri. Como vai? Você perdeu bem, o peso? Bem. É, só nos ombros. Por favor, sentem-se, por favor. Como vai, Oscar Schindler? Nós começamos sem você. Bom, perdi alguma coisa? Estava mostrando a Herr Bosch e Herr Madrid alguns dos benefícios que teriam se transferissem suas fábricas para Poachov. Refiro-me à comida. Já que sua mão de obra está toda aqui e está disponível o tempo todo, você pode fazê-los trabalhar toda noite se você quiser. Ah, obrigado. As normas de sua fábrica, não importa quais fossem anteriormente, permanecerão e eles as respeitarão. Onde você conseguiu um terno como esse? O que é isso? É seda? Naturalmente. É, tem um brilho muito bonito. Obrigado. Muito bonito. Eu podia lhe conseguir um, mas quem fez deve estar morto. Eu não sei. Eu fui para o trabalho outro dia e não havia ninguém. Ninguém me falou nada sobre isso. Eu tive que descobrir. Eu precisei entrar. E sumiram todos. Não. Não. Não sumiram. Estão aqui. São meus! Cada dia que passa, eu perco dinheiro. Cada operário morto me custa dinheiro. Vou ter que arranjar outros. Vou ter que treiná-los. Nós faremos tanto dinheiro que nada disso vai ter qualquer importância. É mal para os negócios. Obrigado. Deixa a garrafa. Lena, obrigado. Sherna me contou alguma coisa sobre você. É? O que foi? E você conhece o significado da palavra reconhecimento. E que não é uma coisa vaga para você, como é para os outros. Você quer ficar onde está. Você tem atividades paralelas. Boas atividades. E você não quer que ninguém lhe diga o que fazer. Eu entendo tudo isso, sabe? Eu compreendo. O que você quer é o seu próprio subcampo. Sabe no que se envolveu? E a burocracia? Esqueça que você teve que construir aquela droga toda, conseguir aquelas permissões, já é o bastante para deixar qualquer um louco. Depois, os engenheiros vêm, ficam aí e brigam por causa da drenagem, da fundação, códigos, especificações exatas, cercas paralelas de 4 quilômetros, com 1.200 quilos de arame farpado, 6 mil quilos de cercas eletrificadas, isoladores de cerâmica, 3 metros cúbicos de espaço aéreo por prisioneiro. Eu estou lhe dizendo, você quer matar alguém? Eu já passei por isso, sabia? Eu sei. Você sabe, já passou por isso. Poderia facilitar as coisas para mim. Eu ficaria grato. Matemica! Cadê o Esther? Goldberg e Hilovich, façam com que eu receba a minha parte dos donos de fábricas nesse campo. Isso o deixo encarregado da minha conta principal, a conta Schindler. Ele quer independência. Eu dei a ele. Mas independência custa dinheiro. Disso você entende? Olhe para mim. Não se esqueça de para quem você trabalha agora. Façam-lhe beijar todas. Eu quero todas. E amor? Precisamos de mais vinho. Mais vinho. Cuidado, minhas meninas. Não deixem ele sair, né? Obrigado, Herr Direktor. Großer Direktor. O que está fazendo? Bom, coçando a minha cabeça. Eles acham que estou com piolho. Ajuda a mantê-los à distância. Está com piolho? Pegue seu bloco de notas. No calendário na minha mesa tem os aniversários das esposas e filhos de nossos amigos da SS. Não esqueça de mandar alguma coisa. Anotar as propinas para o Departamento Central de Administração e Finanças para a Diretoria de Armamentos. Devagar. A Diretoria de Armamentos, a Divisão Geral do Governo do Interior e Chefe de Polícia, como honorários. E mande no dia 1º de cada mês, como também os pagamentos individuais para nossos contatos na SS. A lista está na última gaveta da minha mesa. Que... 1º do mês. Contatos na SS. Lista, última gaveta da minha mesa, que o senhor canaliza como contribuição de caridade e manda para o escritório de cada oficial. Quanto aos nossos contatos com o mercado negro, aparecem como fornecedores legais nos livros. E aí esqueça. É muito mais complicado. O que quer dizer que eu esqueça? Não me pode esquecer. Você não pode Isso esquecer. Me dá dor de cabeça. Não consegui tirá-lo daqui. Eu me arranjo. De qualquer forma, virei toda semana. Normalmente às quartas. Vou procurar saber como está. Toma. Ponha isso no bolso. Pega. Herr Direktor, não deixe as coisas decaírem. Eu trabalhei duro. Obrigado por... Boa sorte. Dobradiça, senhor. Já, eu tenho alguns operários chegando amanhã. Mas de onde é que eles vêm agora? Yugoslávia, Herr Comandante. Preciso de espaço. Faça uma para mim. Sim, senhor. Continue, está indo bem. Disse que está indo bem. Ah, isso é muito bom. Mas eu estou um pouco confuso. Talvez você possa me ajudar. O que eu não entendo é... Você está trabalhando desde, eu acho que... 6 da manhã. Mas fez tão poucas... Dobradiças? Posso tentar, senhor? Veja se a alavanca angular está torta. Não, você não ouviria o clique se fosse a alavanca. É o percursor. Pode ser o percursor. Talvez esteja com... Já, vamos. Mas foi o que eu disse. Aqui está. É, comandante. Deixe-me ver. Imploro para informá-lo que a quantidade das dobradiças foi pequena. Porque as máquinas foram recalibradas essa manhã. E eu fui levado para carregar o carvão. Estranho, não? Muito. Obrigado, Beck. Ah, Lijak. Um toque no couro, acabou de ser engraxado. Volta em fio. Obrigado, Herr Director. Muito obrigado, muito obrigado. Herr Director. Herr Director. Herr Director. Herr Director, ele fez dobradiça. Quer dizer que o homem pode fazer uma dobradiça em menos de um minuto. Por que essa história toda? Obrigado, senhor. De nada. Ninguém sabe quem roubou a galinha. Um homem anda por aí com uma galinha e ninguém vê nada. Salvem suas vidas. Salvem-se. Contem a ele sobre a galinha. Ainda não sabem nada. Foi você? Foi você que cometeu o crime? Não, senhor. Mas sabe quem foi, não é? Sei. Quem? Ele é muito inteligente. É claro. Traga-o para cá. Senhor. Obrigado. Obrigado novamente, Herr Director. De nada, novamente. É uma honra trabalhar numa empresa tão boa. É muito bom ter você. Prometo aprender tudo o que for preciso sobre produtos esmaltados. Que ótimo. Alô? Senhorita Elsa Krause está aqui. Só preciso de 5 minutos. Ela quer falar com o Herr Director. Sim. Ele não pode vê-la. Por favor, sente-se. Pernod, conhece? Não. Não, não, obrigada. E então, o que posso fazer por você? Dizem que ninguém morre aqui. Dizem que a sua fábrica é um refúgio. Dizem que o senhor é bom. Quem diz isso? Todo mundo. Meu nome é Regina Pellman, não Elsa Krause. Estava morando em Cracóvia com papéis falsos desde o massacre do gueto. Meus pais estão em Puchov. Seus nomes são Hannah e Jakob Pellman. Eles são idosos. Estão matando as pessoas idosas agora em Puchov e os enterram na floresta. Olha, eu não tenho dinheiro. Essas roupas são emprestadas. Eu lhe imploro, por favor, traga-os para cá. Eu não faço isso. Você está enganada. Eu só pergunto uma coisa. Se é ou não um operário especializado, é o que eu quero e é o que me interessa. Meu pai é importador, ele não é metalúrgico. Por favor, tais atividades ele pagou são ilegais. Para conseguir papéis eu não caio pra nessa, senhorita Krause. Era todo Krause. O dinheiro que ele tinha no mundo. Se chorar, vou mandar prendê-la. Eu juro por Deus. Ai. Pessoas morrem. É um fato da vida. Ele quer matar todo mundo. Ótimo. O que é que eu posso fazer? Trazer todos para cá? É o que acha? Mande eles para o Schindler. Mande todos. A fábrica dele é um refúgio. Você não sabia? Não, não é uma fábrica, não. Não é uma empresa comum. É um refúgio para rabinos e órfãos e pessoas sem especialidade nenhuma. Você acha que eu não sei o que está fazendo? Você fica calado o tempo todo. Eu sei, eu sei. Está perdendo dinheiro. Não, não estou perdendo dinheiro. Não é a questão. Qual é a questão? É perigoso. É perigoso para mim. Você tem que entender. Goethe está sob grande pressão. Tem que pensar na situação dele. Ele tem que comandar todo esse lugar. É responsável por tudo que acontece aqui. Por toda essa gente. Ele tem muito com o que se preocupar. E ele tem a guerra que traz à tona o pior nas pessoas. Nunca o bem, sempre o mal. Sempre o mal. Mas em circunstâncias normais, ele não seria assim. Ele seria até bom. Ele tem algumas facetas boas, por exemplo. É um excelente salafrário. Um homem que ama boa comida, um bom vinho, as mulheres, fazer dinheiro. Matar. Ele não faz por prazer. Bayevski me contou que um dia alguém fugiu de um grupo de trabalho para fora da cerca. Goethe eliminou todos aqueles de cujos barrigas faltavam olhos. Ele matou o homem à esquerda de Bayevski e depois o que estava à sua direita. Ele caminhou pela linha e foi matando um homem sim, outro não. O que quer que eu faça sobre nada, isso? Nada. Só estamos conversando. Pellman. Pellman! Marido e mulher. Jakob, entra na Pellman! Mande Goldberg trazê-los. Thank you. Eu tenho certeza de que é melhor do que esse trapo, Lijek. Por quê? É, Director, eu estava ajudando o Lijek a arranjar uma coisa para limpar as manchas da banheira do Herr Comandant. Por favor. Com licença, Herr Director. Não tem que me dar explicações, Helen. Sabe quem eu sou? Sou Schindler. É claro, eu ouvi e eu... O senhor já esteve aqui antes. Toma, guarde isso em algum lugar. Vai, pega. Eu recebo comida aqui. Se você não quiser comer, troque. O Del Lijek. Por que você não engorda? No meu primeiro dia aqui, ele me bateu porque eu joguei os ossos do jantar fora. Ele veio ao porão à meia-noite e ele... Ele me perguntou onde estava. Era para os cachorros. Entende? Eu perguntei a ele... Eu não sei como eu fiz isso, eu nunca perguntaria nada agora. Eu perguntei a ele, por que está me batendo? Ele disse, o motivo que bate em você agora é porque você me perguntou por que estou lhe batendo. Sei do seu sofrimento, Helen. Não importa. Eu já aceitei. Aceitou? Um dia ele vai me matar. Não. Ele não vai matar você. Eu sei. Eu vejo as coisas. Estávamos no telhado na segunda-feira. O jovem Lijek e eu, e vimos o Herr Comandante sair pela porta da frente, descer a escada do pátio, bem ali, abaixo da gente, e... E ali da escada, ele pegou a arma e atirou numa mulher que passava. Uma mulher que carregava um embrulho. Bem na garganta, ela era... Era apenas uma mulher que estava indo para algum lugar. Ela não era... Não era mais magra ou mais gorda, mais lenta ou mais rápida do que qualquer outra. E eu não consegui entender o que ela havia feito. Quanto mais vejo, o Herr Comandante, quanto mais vejo, menos sei quais são as regras para se viver aqui. Não dá para se dizer se eu seguir essas regras, estarei salva. Ele não vai matar você porque gosta muito de você. Ele gosta tanto de você que nem deixa que use a estrela. Ele não quer que ninguém saiba que ele gosta de uma judia. Ele matou a mulher que passava porque ela não significava nada para ele. Ela era apenas mais uma. Nem o ofendia, nem o agradava. Mas você, Helen... Não tenha medo. Não é esse tipo de beijo. Obrigada. Toma. Isso, o vinho. É uma festa maravilhosa, amor. Obrigado. Por que bebe essa porcaria? Eu lhe mando coisa boa o tempo todo. Seu fígado vai explodir como uma granada de mão. Quanto mais olho para você, e observo. Não fica bêbado. Ah. Isso aqui é controle. Controle é poder. Isso é poder. É por isso que eles nos temem. Nós temos o maldito poder de matar, por isso nos temem. Eles nos temem porque temos o poder de matar arbitrariamente. Um homem que comete um crime deveria saber que isso não se faz. Mandamos matá-lo e nos sentimos bem com isso. Ou nós matamos pessoalmente e nos sentimos melhor ainda. Mas isso não é poder, é... é justiça. É diferente de poder. Poder é quando temos justificativa para matar. E não matamos. Acha que isso é poder? Os imperadores eram assim. Um homem roubava uma coisa e era levado diante do imperador. Ele se atirava no chão e implorava por misericórdia. Ele sabia que ia morrer. Então o imperador o perdoava. E aquele homem desprezível, ele deixava ir. Acho que está bêbado. Isso é poder, Amon. Isso é poder. Amon, o bom. Eu perdoo você. O que eles querem? Eu não sei, mas eles estão na minha sala agora, checando nossos livros. Como meu contador. Diga-me, devo me preocupar com esses auditores, checando os meus livros? Bom, fez o seu trabalho direito? Não precisa se preocupar. Eu não preciso me preocupar. Desculpe, senhor. Você sabe quanto custa essa cela? Você sabe quanto custa? Está bem. Tudo bem. Stern, o que você está fazendo andando atrás de mim? Para não fumar. Eu tenho que informá-lo, senhor. Eu não consegui remover as manchas da sua banheira. O que está usando, Lisha? Sabão, comandante. Por que não água sanitária? Anda, vai, pode sair. Eu perdoo. Embora eu não seja rabino, nessas circunstâncias eu vou orar para o Todo-Poderoso que me perdoará por fazer as bênçãos. ברוך אתה השם אלוהי נמלך אוי לו, אשר ציווני על הרעיוס, ואוסור לנו את הרוסוס, והסיר לוני את הנשואס לוני על ידי חיפה וקידישין. Że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko. Então, é aqui que você vem se esconder de mim. Eu vim aqui para dizer que você realmente é uma cozinheira maravilhosa e uma empregada magnífica. É sério. Se precisar de uma referência depois da guerra, será um prazer. Você deve se sentir muito solitária aqui quando escuta as pessoas se divertirem lá em cima. Não é? Pode responder. Qual é a resposta certa? É o que está pensando. O que será que ele quer ouvir? A verdade, Helen, é sempre a resposta certa. É, você está certa. Às vezes sentimos muita solidão. É, eu... Quer dizer... É, eu gostaria muito de... alcançar... tocar a sua solidão. Como ela seria, eu me pergunto... O que tem de errado nisso? Quer dizer, eu percebo que você não é uma pessoa no estrito sentido da palavra, mas... Quer dizer, não, talvez você esteja certa sobre isso também. Talvez o que esteja errado não sejamos nós. Bom, você sabe, é isso. Quer dizer, quando comparam você a um verme, ratos e piolhos. É que... Não. Você tem razão. Você tem toda a razão. Esse é o rosto de um rato? Esses são os olhos de um rato? Então, o judeu não tem olhos. Tenho pena de você. Não, eu acho que não. Sua judia vagabunda. Você quase me convenceu. Não foi? Bravo. Tu. nome dos operários, senhor, eu gostaria de desejar um feliz aniversário. Feliz aniversário. Bom, agradeçam a equipe. Por favor, obrigado pelo lindo bolo. Muito obrigado e, por favor, agradeça a eles por mim. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Os trens chegaram e as pessoas foram retiradas de lá a pancadas. Eram alinhadas em frente a dois grandes depósitos. Num estava escrito vestuário e no outro objetos de valor. Lá eles foram despidos. Um menino judeu ofereceu cadarços para amarrarem seus sapatos. Rasparam suas cabeças e disseram que era necessário para a tripulação dos submarinos. E então todos foram empurrados por um grande corredor até abrigos antiaéreos que tinham estrelas de Davi nas portas e letreiros que diziam sala de banho e inalação. A SS lhes deu sabão e disse para que respirassem sem parar, porque era bom para a desinfecção. E os mataram com gás. Mila, por que o sabão? Para que concordassem em entrar, eu acho. Ora, Mila, pare com isso. Suas histórias estão assustando todo mundo. Ah, eu não acredito. Isso é ridículo. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar. Meu Deus, eu não disse que acredito. Eu disse que eu ouvi. De quem? De alguém que ouviu isso, de alguém que esteve lá. Sabe, se ele estivesse lá, ele teria morrido também. É? Isso não faz sentido. Somos a mão de obra deles. Por que eles matariam sua própria mão de obra? Só para ter o trabalho de juntar nova mão de obra, só para... Isso não é verdade. Nós somos muito importantes para eles. Ia. Agora nós somos. Boa noite, lindos sonhos. Boa noite. Vamos, temos que ir para a Pearl Platz. Os alistadores estão aqui. Vai haver nova seleção. Atenção, atenção. Todos que ainda puderem andar, sigam para a Pearl Platz. Você devia perder um pouco de peso, Amon. E deve cortar o conhaque. Bom dia. O que está acontecendo? É outro daqueles exames semestrais. Lá. Ah, tem. Tem outro carregamento chegando de... Quem são eles dessa vez? Húngaros. Húngaros. Tem que separar os doentes dos saudáveis. Arranjar espaço. Vá. Anime-se, Rebeca. Meu mecânico. De quem foi a brilhante ideia de eliminá-lo? Não, ela pode trabalhar. Venha cá. Escuta. Separe os doentes dos saudáveis. Os que podem trabalhar e os que não podem. Ela pode. Você pode trabalhar. Pode ir. Levou para um bom lugar. Ela os levou, levou para os barracões. Que estão escondidos. E Encontre outro esconderijo. Não tem lugar para você aqui. Vá embora, rápido. Por que não me chamou? É, eu tentei chamá-lo. Ah, aquele piquenique, não é? Como vai? Estou um pouco atrasado. Está demorando mais do que eu imaginava. Bebe alguma coisa? É, algo gelado, Bula. Mais um lindo dia. Acha de pegar aquelas mangueiras e lavar os vagões. Obrigado. Me dá esse prazer. Oi, A. Sim, senhor. Pegue as mangueiras. Onde é o incêndio? Nas janelas. Isso, isso. No teto. Isso. Janela. Janela, ali. Vem. Não, mais um pouco, mais um pouco. Assim, isso, isso. Assim, mais, mais. Isso é crueldade, Oscar. Mas, está dando esperança. Não devia fazer isso. É cruel. Vamos, tenta alcançar os últimos. Cuidado. Eu tenho 200 metros de mangueira lá na fábrica. Eu tenho 20 metros em casa no jardim. Nós podemos chegar aos últimos vagões. O quê? O quê? Boa ideia. Claro. Não esqueça o teto. No teto, do outro lado. Shafir, toda vez que o trem parar, abra as portas e dê água a eles. Já volto. Yeah. Esse vagão! Esse vagão! Estou dizendo que vocês vão se lamentar por isso, mas pode ser. É melhor ter cuidado. Nós vamos arriscar. Muito bem. Claro, é um belo dia. Eu vou dar uma volta com você. você? Eu violei o artigo de raça e reassentamento. Embora eu duvide que algum deles conheça o artigo por inteiro. Eu beijei uma mulher judia. E seu pinto caiu. Ele gosta de mulheres. Ele gosta de mulheres bonitas. Ele vê uma mulher bonita e não pensa. Quer dizer, ele tem muitas mulheres. É, e elas o adoram. É, elas o amam. Ele é casado. Ah, mas ele... É, está bem, não. Ela era judia, ele não devia ter feito isso. Mas você não viu aquela garota? Eu vi a moça. Ela era linda. Ela era muito bonita. Elas enfeitiçam a gente, as judias. Quando você trabalha perto delas como eu, você entende isso. Elas têm esse poder. É como um vírus. Alguns de meus melhores homens estão infectados com esse vírus. Eles merecem pena e não punição. Devem receber tratamento, porque esse é o verdadeiro tifo. Eu vejo isso o tempo todo. É uma questão de dinheiro? Está tentando me subornar? Subornar, não. Não, por favor. É só um presente. Heil Hitler! Olá, Amon. Sente-se. Nós lhe damos mulheres judias a 5 marcos por dia. Devia beijar a nós e não a elas. Tomara que você não pegue o gostinho pelas mulheres judias. Não tem futuro nisso. Elas não têm futuro. Não tem nada a ver com ódio aos judeus. É política agora. Todos os corpos enterrados e queimá-los. A festa acabou, Oscar. Vamos fechar. Vamos mandar todos para Auschwitz. Quando? Eu não sei. Logo que eu preparar os embarques. Talvez 30, 40 dias. Vai ser engraçado. Eu estive conversando com o Goetz. Eu sei o destino. Essas são as ordens de evacuação. Eu devo ajudar a organizar os embarques e seguir no último trem. Não era o que eu ia dizer. Eu fiz Goetz me prometer que o recomendaria. Nada de mal vai lhe acontecer lá. Receberá tratamento especial. As ordens vindas de Berlim mencionam muito frequentemente um tratamento especial. Eu acredito que não é o que o senhor se refere. Tratamento preferencial, tá bom? Vamos ter que inventar um novo idioma? Acho que sim. O senhor vai ficar, não é? Em Cracóvia, por que eu ficaria? Porque o senhor tem negócios aqui. Claro, vai ter que contratar novos empregados poloneses. Eu acho que eles custam mais, mas... O que o senhor vai fazer? Você dirigia meus negócios. Não, eu vou para casa. Eu já fiz o que vim fazer. Eu tenho mais dinheiro do que eu poderia gastar em uma vida. Um dia, isso vai acabar. Você sabe, está. E eu vou chamar você para tomarmos uma bebida. É melhor que seja agora. Eu não compreendo. Você quer essas pessoas? Essas pessoas são minhas. Eu quero o meu pessoal. Quem é você? Moisés? Ah, o que é isso? Vamos. Cadê o dinheiro nisso? Qual é o jogo? É um bom negócio. Ah, é um bom negócio na sua opinião. Olha, você vai ter que transportá-los. E o equipamento? Vai levar todo para a Tchecoslováquia? Pagar por tudo e construir um novo campo? Isso não faz sentido. Escuta, você amor, não está me contando. É bom para mim. Eu os conheço, conheço muito você bem. Você não está me contando tudo. É bom para você, eu vou compensá-lo. Ah, está é bem. É bom para o exército. Ah, daqui hoje. Sabe o que eu vou fabricar? O quê? Estojos. Ah, todos fazem estojos. Cápsulas, eles vão precisar. Cápsulas, e já. Todos ficam felizes. Todos ficam felizes, menos eu. Quer dizer, você deve estar me trapaceando de alguma forma. Se eu levo 100, você deve estar levando 300. E se você admite que leva 300, é porque são 400. Mas como? Eu já lhe disse. Ah, você disse, mas não disse. Tudo bem, não me diga. Eu aceito a proposta. É irritante não saber como funciona. Olha, só tem que me dizer quanto vale para você. Quanto vale uma pessoa? Não, não, não, não, não, não, não. Quanto ela vale para você? Oda Pfefferberg. Mila Pfefferberg. Stagel. Stagel. Paul. Paul Stagel. O do médico. Os investidores. Eu quero todos eles. Sim, senhor. Fischer. Ismael Fischer. Fischer. Josef Schaar. Um minuto, senhor. Desculpe, senhor. Anda, Stern. Schaar. As crianças. Eu quero todas elas. Quantos? 400, 450. Mais. Sim, é isso. E Wolf, quantos? 600. Mais. Você pode fazer o mesmo que estou fazendo e ainda ganhar dinheiro com isso. Não sei, doutor. O que é isso? E Julius, eu sei sobre a comida e as roupas que dá a eles. Paga do seu próprio bolso. Nós dois juntos poderemos tirar mais de 4 mil, meus e seus. Oscar! Poderemos transferi-los para algum lugar seguro na Morávia. Não sei. Quantos cigarros o senhor fumou hoje? Muitos. Para cada um que o senhor fumou, eu fumei metade. Eu fiz tudo o que podia. Não vou aceitar isso. Não, Oscar, não posso fazer mais. Não vou aceitar isso. Não. Conte. 850, mais ou menos. Mais ou menos o quê, Esther? Mais ou menos o quê? Conte, quantos? É isso. Pode acabar a página. O que foi que disse Goethe sobre isso? Você lhe falou de quantas pessoas precisava e... O senhor não está comprando. Está pagando a ele por cada um desses nomes. Se você ainda estivesse trabalhando para mim, imagino que me fizesse desistir. Está me custando uma fortuna. Termine a página e deixe um espaço no final. A lista é um bem absoluto. A lista é vida. Nas margens, em volta, fica o abismo. Oscar, tem um erro de cópia aqui no final dessa página. Não, tem um nome que eu quero colocar aí. Não vou achar uma empregada tão bem treinada como ela em Brindlitz. Só tem camponesas lá. Não. Não. Uma mão de 21. Não. Se você ganhar, eu lhe pago 7.400 reais, Mark. Não. Se sair na primeira, eu lhe pago 14.800. Não. Se eu ganhar, a garota vai para minha lista. Eu não posso jogar Helen nas cartas. Por que não? Não seria correto. Ela está indo para Auschwitz no número 2. Qual é a diferença, então? Ela não vai para Auschwitz. Eu nunca a deixaria ir. Não, eu quero que ela vá para Viena comigo. Eu quero que ela vá trabalhar para mim lá. Eu quero ficar velho ao lado dela. Ficou maluco. Amor, você não pode levá-la para Viena com você. Não, é claro que não. É o que eu gostaria de fazer. que eu poderia fazer, se fosse um homem de verdade, seria mostrar piedade e levá-la para a floresta. E matá-la sem dor, com um tiro na cabeça. O que você disse sobre o 21 mesmo? 14.800. Tidley e Uden para as mesas. Digam seus nomes claramente. Somos a família Dresda. Yuda, Jonas, Donata e Haya. Somos os Rosner. Henry, Mansi e Leo. E nosso filho. Sou Oleg. Maria Michelle. Haim Novak. Volkan Markus. Michael Lempel. Isaac Stern. Rebecca e Josef Baum. Rosalie Nussbaum. Wilhelm Nussbaum. Jakub Lewartow. Faber Rosa. Faber Andrzej. Sara. Frejo Fischer. Mietek Pember. Podek i Mila Pfeber. Horowitz, Dolek. Adam Levy. Marcel Goldberg. Klipstein, Isaac Depp. Altman Edward. Grimberg Miriam. Luftig Elias. Hillman Edward. Erna Rothberg. Zuckerman Jotti. Helen Hirsch. O pior já passou, estamos partindo. Homens para esse trem e mulheres para o outro. Tenham cuidado. Homens para esse trem e mulheres para o outro. Cuidado com o piso. Homens para esse trem e mulheres para o outro. Homens para esse trem e mulheres para o outro. Cuidado. Maravilhoso, Oleg. Muito bom. Você sabe como transformamos gelo em água? Olha só. Olha, pegue outro. Ficará satisfeito com a eficiência que eu consegui desses operários. Bugs, sob o meu comando, era invejado pelos outros comandantes no sistema de campo de concentração. Os prisioneiros, no entanto, esses teriam escolhido outro lugar. O trem com as mulheres já deve ter saído de Poacha e deve estar chegando em breve. Eu sei que fizeram uma longa viagem, mas a distância é curta até a fábrica, onde tem sopa quente e pão esperando vocês. Bem-vindos a Brinlitz. Feijões em junto? O feijão é a melhor parte. Eu não gosto de feijão. Feijão, carne, batatas e pão. Ah, não é assim que se faz junto. Ovos no junto? É. Eu não gosto de não, não gosta. Do que é que você gosta? Ah, eu gosto de caviar. Sim. Cozinhar o dia inteiro. Um dia inteiro. Alistadores. E as mesas? Eles estão em Auschwitz. O trem não veio para cá. Os papéis estavam errados. Leg hinunter! Die Hand auf die Schulter! Quantos anos tem, vovó? 68. Dulce, para mim. Dizem que se encostarmos na cerca, sofre-se menos. Clara, não se mate na cerca. Se o fizer, nunca saberá o que acontecerá. Quantos anos tem, vovó? 66, senhor. Senhor? Bom dia. Houve um engano. Não devíamos estar aqui. Trabalhamos para o senhor Oscar Schindler. Somos os judeus de Schindler. Quem é Oscar Schindler? Tinha uma fábrica na Cracóvia. Esmaltados. Um paneleiro. Quantos anos tem, vovó? Você não é o único industrial que precisa de operários. Herr Schindler. Eu me lembro que no começo desse ano, Ig Farben pediu um trem cheio de húngaros para a fábrica de produtos químicos. O trem passou pela arcada. E o oficial no comando da seleção começou imediatamente a trabalhar. E mandou 2.000 deles direto para o tratamento especial. Não é minha função interferir com o procedimento que acontece aqui. Por que acha que posso ajudá-lo? Se não pude ajudar Ig Farben. Deixe-me dizer por quê. Não estou fazendo qualquer julgamento sobre você. É que sei que nos próximos anos vamos precisar de riquezas portáveis. E eu posso mandar prendê-lo. Eu tenho a proteção de amigos poderosos. Devia saber disso. Isso não quer dizer que eu estou aceitando. Tudo o que eu digo é que não fica bem tê-los em cima da minha mesa. Eu tenho um carregamento chegando amanhã. Eu lhe dou 300 unidades dele. Novos. Todos saudáveis. O trem chega e dá a marcha ré. Eu sei. É seu. Eu compreendo. Eu quero esses. Não devia se prender a nomes. Certo? Cria-se muita papelada por aqui. Zoldinger Ernestina. Belde Grün Hinda, Belde Grün Leonora, Last Anna, Pfefferberg Miller, Dresner Ruth, Dresner Danka, Nussbaum Sidomia, Rosner Manchi, Hirsch Helen, Groß Chaya Sarah, Seelenfreund Estera. Deviam estar no meu trem. São especializadas em munição, são essenciais. Meninos essenciais. Esses dedos nós usamos para polir cápsulas por dentro. Quem mais poderia polir cápsulas de 45 milímetros? Me responda. Me responda. De volta para o trem! Para o trem! Por determinação do Departamento de Provisões W, é ilegal matar um operário sem justa causa. O Fundo de Compensação ao Empresariado me autoriza a fazer queixas de tais mortes. Se atirarem sem pensar, vão para a prisão e eu serei pago. É assim que funciona. Então, não haverá nenhuma execução sumária aqui. Não haverá qualquer interferência na produção. Para assegurar que seja assim, não será permitido que os guardas entrem na fábrica sem a minha autorização. Por sua cooperação, tenha minha gratidão. Vamos, vamos. Vamos, pessoal, vamos lá. Nenhum porteiro. O maître vai confundi-la novamente. Eu prometo. Isaac! Esse é Isaac Stern, meu contador. Isaac, deve ser a senhora Schindler. É um prazer conhecê-lo. Emília é voluntária para a clínica. Muita generosidade. Obrigada. Precisamos conversar quando tiver tempo. Ela é minha esposa, Esther. Não tenho segredos para ela. Ah, Oscar, por favor, cuide de suas coisas. É mais interessante. Olá. Como vai? O que é? Eu recebi uma queixa da diretoria de armamentos. Olá. Aparentemente, os estojos e as cápsulas falharam todos nos testes de controle de qualidade. Eu já esperava. É início de produção. Não fabricamos mais panelas. Nosso negócio é de precisão. Olá. Eu vou lhes matar. Eles vão segurar o pagamento. Claro, é o que eu faria. Você também. Tá... Não me preocuparia com isso. Vamos acertar qualquer dia. Tem um boato de que você tem andado por aí descalibrando as máquinas. Tudo bem, senhora? Olá. Eles podem fechar tudo e nos mandar de volta para Auschwitz. Verei onde posso comprar cápsulas e passar para eles como se fossem nossas. Eu não vejo diferença. Se eles são feitos aqui ou em outro não lugar... Não vê a diferença? Eu vejo muita. Bem, vai perder dinheiro. Essa é a eles diferença. Eles farão menos. Externo. Se essa fábrica produzir cápsulas que possam ser usadas, eu ficarei triste. Como vai? Como vai? Rabino. Bem, Herr Director. O sol está se pondo. Sim, está. Que dia é hoje? Sexta? Sexta-feira, não é? É. O que foi que deu em você? Devia estar se preparando para o sabá. Não devia? Eu tenho vinho na minha sala. Vem. Sobre moronondro bonondro bosoi. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam boirei pri hagofen. Amen. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kitchon b'mitzvoy savratzavaynu v'shabas koychoy be'avo v'roison hinchilonu zikaron lemaase bereishis. Good Shabbos. O que é? O senhor tem dinheiro? Escondido em algum lugar que eu não saiba? Não. Por quê? Estou falido? Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command. The German war is therefore at an end. But let us not forget for a moment. Acredito que seja a hora de voltar às fábricas. A rendição incondicional da Alemanha acabou de ser anunciada. À meia-noite de hoje, a guerra estará terminada. Amanhã, vocês começarão o processo de busca pelos sobreviventes de suas famílias. Na maioria dos casos, não os encontrarão. Após 6 anos de assassinatos, vítimas são pranteadas por todo o mundo. Nós sobrevivemos. Muitos de vocês vieram a mim e me agradeceram. Agradeçam a si mesmos. Agradeçam ao destemido Stern. E outros entre vocês que, preocupados com vocês, enfrentaram a morte a cada instante. Sou um membro do Partido Nazista. Sou um fabricante de munição. Me aproveitei do trabalho escravo. Sou um criminoso. À meia-noite estarão livres e eu perseguido. Vou ficar com vocês até 5 minutos depois da meia-noite. Depois dessa hora, e espero que me perdoem, eu vou ter que fugir. Sei que vocês receberam ordens de seu comandante, que recebeu ordens de seus superiores para matar toda a população deste campo. Agora seria a hora de fazê-lo. Aqui estão eles. Esta é a sua chance. Ou vocês podem partir e voltar para suas famílias como homens, ao invés de assassinos. Em memória das incontáveis vítimas entre seu povo, eu peço 3 minutos de silêncio. בחייכון וביומיכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגולו בזמן קורף ואימרי ומי. יאיש מרב המבורך לעולם ולעולמי ולמי, יסבר וישתבח ויתפואר ויתרומם, ויתנסה ויתהדר ויסהלה ויסהלל, שמי דקית שבריחו. יאיש על המרב המין שמיה, וחיים טועבים עלינו ועל כל ישראל, ואימרי ומי. Obrigado, senhor Yared. Obrigado, senhor Yared. Obrigado, senhor Yared. Obrigado, senhor Yared. Abra bem. Obrigado, senhor Yared. Obrigado, senhor Guilherme. Assim que começar a paz, eu quero que distribua esse tecido aos operários. 2,5 metros para cada um. E também uma garrafa de vodka para cada um deles. Eles não a beberão, sabem seu valor. Como também aqueles cigarros que organizamos. Será feito tudo o que o senhor pedir. Nós escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu não sei se ao menos eu podia ter salvado. Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Vejam-os. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Sim, ao menos haverá outras gerações por causa do que fez. Não fiz o suficiente. Você fez demais. Esse carro, Goetz teria comprado. Por que fiquei com o carro? 10 pessoas só neste carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. É isto. 2 pessoas. É de ouro. 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 por ele. 1 a mais, pelo menos. 1 pessoa a mais. 1 pessoa está. Eu poderia ter salvado uma pessoa, mas não salvei. Eu não salvei. Vocês foram libertados pelo exército soviético. Esteve na Polônia? Acabei de chegar da Polônia. Sei. Ainda há judeus lá? Para onde devemos ir? Não vão para o leste, isso com certeza. Odeio vocês por lá. Eu não iria para o oeste também, se fosse vocês. Precisamos de comida. Não tem uma cidade para lá? Thank you.